Радуха 208, скажи. Passa nível de voo 180, chama centro em 128, decimal 35, alterna 123, decimal 8. 2835, 238, voo nosso extremo, boa noite. Boa noite. Autorizado final, ILS X-Ray, informa estabilizado. Autorizado final do ILS X-Ray, informará estabilizado, 4235 da zona. O azul 4235 estabilizado em LS X-ray. Do 4235, complete a aproximação, chame a torre, 18 decimal 95. 1895, o azul 4235. Sou Salvador, boa noite, o azul 4235, final do ILS X-ray estabilizado. Azul 4235, se enche autorizado, pouso, pistão 0. Entrou no 40 graus, 8 mais. Autorizado, pouso, 90, azul 4235. Zucca 235, solo 35, táxi direito, 121 nesse manual do som. 219, solo azul 4235. 5972, contato radar, desça para 4 mil pés, chegada Bonéd, questão chegada Bonf. Como que é legal na 027? 4 mil pés, volta na 027. meio 5972, vai atingir 4000. Isso, 5972, desça para 2000 pés, autorizado final, e olha essa que te rei, forma o localizador, pistão no zero. Romará, localizador, pistão no zero. De Salvador, para 3178, cruzando 200. Contato com radar, dessa via chegada a Bomélio de Uno para nível de voo 050, Renanão na 017. Bomélio de Uno, 050, 017, vai TAP? Cruzado e TAP. TAP, certo. Rio 5972 estabilizado. 5972 complete, final LS, Xanetor, 08, decimal 95. 1895. RC Salvador, boa noite, Rio 5972, na final. 972, autorizado pouso, pistão zero. Ventura 140 graus, 8 lá. 1408, não é nível pouso, gente. 5972, solo 53, linha direita, 219, solo. Direita, 3178, após ETAP, desça via para 2000 pés, QNH 1097, reporte localizador pistão 0. Estabilizado, na 3178. Sou Charlie 6313, autorizado, aliás, decolar. Vento 1, 40 graus, 89. Sim, aliás, decolar, 1, 3, 1, 3. Control Ocean 6224 with information alpha. 224, radar contact clear. Via Bomed 1 arrival, descending maintain flight level 050. QNH 1017. 017 down to 0050, Ocean High 6224, return flight level, flight heading Itap. Clear, flight X to Itap intersection. Flight heading Itap, Ocean High 6224. Sobre 119.8. Ah, 313, boa noite. Ela é 313, contato radar, suba via saída Salvo 1 para nível 360. Salvo 1, 360, chama 6313. Tá, 3178, interceptou e adicionou. 3178, completo final ILS, chama a torre 18, decimal 95. 2475. Salvador, tá 3. 7-8, final da onda 0 visual. 7-1-7-8, autorizado pouso, pistola 0, ventura 40 graus, 8 anos. Alfa, boa noite, Azul 4980, ponto de espera da 10, pronto, visual com tráfego nacional. Gente, Azul 4980, observa passagem, um Airbus da TAM, após a Lima tem. Azul tráfego ali, mantém 10, Azul 4980. May we fly to position Sierra Victor 372? Expect to LS X-ray, runway 10, channel 6224, after exactly descended to 2000 and we can establish a localizer. After that, we perform the LS X-ray to runway 10, channel 6224. Solo aos 07, táxi direito, 219, sol. Correto. Azul 4980, autorizado, decolar, pistão 0, vento no 40 graus, 8 anos. Autorizado, decolagem, pistão 0, azul 4980. Olha, 3-1-3, vai passar nível 170, chama o centro Recife, na frequência 128.35, alterna 123.8. 230, we're coming up on 80. Roger, American 230, you're clear to line up and maintain runway 10. Line up and maintain on 10, American 230. Azul 0, contato radar, desça para o nível de voo 050, chegada BOMED 1, QNH1017. 050 BOMED 1, 2017, voo 970. Salvador, boa noite, Azul 4980. Azul 4980, contato radar, suba para nível 370, via Sarapuca. Via Sarapuca, sobe 370, Azul 4980. Azul 180, voe direto no meu Fox 018. Direto no meu Fox 018, azul 4980. Controle de gol no 970. Chega. Você esquerda, proa 050, apresentar para o Batalha. Dois lados de desvio à esquerda, só no terno. Vai tomar no terno, vou pegar mais 30 metros. Two 230 airborne at 12. Contact now, Salvador Control 119 and this long 8. 198, boa noite, American 230. Tudo alta pra cima. Delta, aguarde contato radar, reporte a 60 milhas de Salvador, autorizando a chegada a Bomed 1, direto Bomed. America 230, radar contact on departure, climb and maintain level 360, on bomb departure. Bomb departure 360, boa noite, America 230, we'll call, obrigado. 6224, complete approach, contact tower on 118.95. 118.95, Oceana 6224, obrigado. Controle, muito boa noite, Golan 723, frente da Bravo, descendo 160. Golan 723, contato radar, desça para 4 mil pés, via chegada Banff, que ainda não, mas era no centro. Até 4 mil pés. 1017, via chegada bom, 1723. 24 clear, to land 1010, wind 140, degrees 7 knots. Clear to land, runway Salvador, boa noite, Santos 3305, ponto de espera da Zero. Testa 2305, mantém a posição. Mantém a posição, Santos 3305. De novo, desista, pode voar em TAP, Google no 970. Cruzado em TAP, desça para 2000 pés, que ainda não 0907, cancelada as restrições em TAP. Obrigado, cancelou a restrição em TAP, desceu pés, combi 17, Bruno 970. Azul 4980, passa nível 1970, chame Recife na frequência 126.85, antena 125.45. 2685.2545, azul 4980, obrigado, boa noite. Boa. Tá 3605, autorizado Alemão, mantendo zero. Aliás, mantendo zero, tá 3605. Taxi 224 on the ground and 16, be to the right and call 12 on the small 9-0. That's all 9-0, and that's 622. Mike Eco Delta, agora em contato radar 66 milhas, sudoeste de Salvador. Reporte para iniciar a descida, autorizado a chegada da Bomed 1, aguarde o final do LS Taxi Rio da Amazônia. Salvador, boa noite. Azul 4959, gente da Brava, autorização ilhado. Chame 209, por favor, João, Azul. 209, obrigado. São 3605, decolando o nome, chama o controle 120, começa 1-9-8. 198, boa noite. Controle Salvador, tá 3305, Puka, boa noite. 3305, contato radar, suba para o nível 330, saiu da Puka. 330 na Puka, 3305. Two 3 0, path level 160, contact Recife, frequency 126, decimal 85, enable 125, decimal 45. 126.85, 125.45, boa noite, American 230. Boa noite. Confirm frequency 12685 or 12545 for American 230. 12685, San Diego 12545. Obrigado, American 232. Sete, dois, três, desça para 2000 pés, General 1017, reporte localizador. 2000 pés, com 1017, reportar no localizador, Bona 723. A Sudona está estabilizada, Bona 970. Bona 970, complete final ILS, Xenia Torre, número 8, decimal 95. Reportado, sim, boa noite. Do voo 9970, com a milha por Índia Serra, estabilizado. A sua coisa. Voo 970, autorizado pouso, pistão 0, vento 150 graus, 620. Teve pouso, pistão 0, obrigado, voo 9970. Três autorizado, e aliança que se rei, forma estabilizada. Reportado estabilizado, igual no 723. Tá, 3305, passa nível 150, chama centro em 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. Golden 723.